Centro Recife, frequência 126.85, alterna 125.45. 265, alterna 2545, 1096. Centro 298, Paulo 03, Libéria direita, taxi via Alfa, reporte antes da Juliette. Ok, vai liberar a direita, via Alfa, reporte antes da Juliette, azul 4292. Salvador, Gol 982, ponto de táxi com 176 a bordo, 30 alterna, repito. Se havia Índia, ponto de espera chama pronto, altímetro no 014. Aqui, e a Índia pro ponto de espera dando 0, depois pode do 982, tá bom? Ponto de espera chama pronto, altímetro no 014. Pronto, azul 4298, autorizado táxi via Juliette até o 801. Autorizado via Juliette para a porta 1, azul 4292. Azul 9082, autorizado Daniel e colapso no 0, vento 210 graus 06. Autorizado Daniel e decolar, no 0 na 0. Bom 9082, decolou 09, chama contra nenhum no 9.8, bom voo. Decolou 09, chama contra nenhum no 9.8, bom voo. Controle 18098, gol no caso 082, já bom. Controle de Salvador, gol 908, Uno da Sambuna, caso 082, desculpa. Gol 9082, chefe seu plano de modo, modo normal, aguarde contato radar. Gol 9082, contato radar, cruzando 2500 pés, tudo para nível de voo 380, saída Sambuna. Boa 9082, contato radar, suba para nível de voo 380 via saída salvo 1. 380 salvo 1, gol 9082. Azul 272, acione a identificação. Eu vou direto TAPS para interceptar a chegada do BOMED 1, no reporte para a descida. Vou direto TAPS para interceptar o BOMED 1 e reporta para a descida, Azul 272. Azul 272, desça para 4.000 pés, o ajuste no 0.4. 4.000 no 0.4, Azul 272. Voo 9082, chamo Centro Recife, frequência 125.1, alterna 123.8. Chamo Recife 25.32, voo 9082. Azul 4235, aciona a identificação, deixa a via chegada Bonf para 4.000 pés, ajuste no 0 no 4. 0 no 4, para 4.000 na Bonf. Azul 2782, desça para 2.000 pés, ajuste no 0 no 4. Autorizado Electric Strip, está no 0, reporte estabilizado. 1014, desce para 2.000 pés, autorizado Electric Strip, reportará estabilizado Azul 2782. Mike Vitor Alfa, autorizado Serra Índia, Eco Índia, o número 1 país decola da 17 com Proa Norte. Transponder 01141 no controle 1 9.8. Mike Vitor Alfa, protegimento correto para acionamento em táxi, chama pronto. Altímetro 0 0 4. Mike Vitor Alfa, altímetro 1014, reporte intercessão Papá. zero departure, runway 10 ready for departure. American Line 230, clear line up and take off runway 10, wind 0200 degrees, 06 knots. Okay, clear to line up and take off runway 10, American 230. Vitor Alfa, autorizado da presente, vento 200 graus, 06 nós, reporte fora do solo, diretamente com o Pronorte. Vitor Alfa, fora do solo, com o Pronorte. Vitor Alfa fora do solo 23, aguarde transferência. Aguardando transferência, Mike Vitor Alfa. O Vitor Alfa chama o controle 1-9-8, bom voo. 1-9-8, uma boa, Mike Vitor Alfa. Todo, papapapá, Mike Vitor Alfa, livrou a frequência da torre, comprou a distância, rende a Quindia. Papapapá, Mike Vitor Alfa, reforça visual com o local de pouso. Reforçar a cola visual, Mike Vitor Alfa. American Airlines 230, decolado 24, chama controle, correction, American Airlines 230, airborne 24, com Salvador, Portuguese 119, decimal 8. Ok, 1198, American 230. Xana 6313, boa noite. Informação Papa em curva. Autorizado Guarulhos, nível 360, decola da 190 com primeira curva à direita na saída São João, no Leda Morte. Lopes 190, primeira aerovia, após Sabaté e conforme rota. Transponder 5521 no controle 1-9-8. 2330 para Guarulhos, decola da 10 são o 1, transição ótima. Acessou o 10 ao Baté, 552 no meu transponder, 119.8 ao controle, Oceana 6-3 no meu. Oceana 6-3 no 3, confirma o nível, copiado? 360-63 no meu. Protegimento correto, estou confirmando, acessou o 10 ao Baté e conforme rota. Acessou o 10 ao Baté, pode conforme rota, 63 no meu. Planejamento correto, reporte pronto para o pushback acionamento. Vai reportar, Salvador, boa noite. O Azul 2782 estabilizando ele, é 6-3 da 1-0. Azul 2782, autorizado com 1-0, vento 200 graus, 05 nós. Livre pouso azul 2782. Joel com CR em defesa, Mike Vitor Alfa. Mike Vitor Alfa, frequência livre para o pouso. Boa noite. Alfa 12, mais Super Alfa. Autorizado Elétrico X-Ray, reporte estabilizado. Autorizado X-Ray, reporte estabilizado, 423. Solo aos 29, libera a direita, taxi via Alfa, Kilo, parte 3, 4, Lima, a posição. Direita via Alfa, Kilo, parte 3, confirma a posição? 4, Lima. 4, Lima, grato, azul. 2782, mantenha sua escuta? Sim. Brasil, contact now, receive center frequency 126.85, backup 12545. Okay, 12685 and 12545, American 230, good day, one more. Good day. Rio 5972, aciona a identificação, desça para 4 mil pés, ajustando 0 no 4. Pro 5972, número 2, na aproximação, autorizado a manter high speed. Voo 970, aciona a identificação, deixa para o nível de voo 050, via chegada, voo MED 1, reduza para 240 nós. Dado 4235. Azul 4235, chama a torre, frequência 118, decimal meio. 186, boa. Boa, boa, Azul 4235, estabilizado o sinal do FGI da Unatec. Azul 4235, autorizado o pouso, pico 10, vento 210 graus, 049. Autorizado o pouso, calcinho 90, 4235. Solo 35, libere direito, taxi via Alfa Juliette até o gate 03. Alfa Juliette, pico 03, 4-2-6. Bono 888, boa noite, adiciona a identificação, desça para o nível de voo 050, via chegada a ponte. Azul 4980, eu sigo. Sim, autorizado Recife, nível 350, decola da 190 com a primeira curva à esquerda na saída Puca, transição Caju. Campos do Luna, sete a primeira via, após conforme rota. Transponder 5525, controle em 199.8. Azul 4980, a primeira aerovia pesou no nosso site após conforme rota. Azul 4980, cotejamento correto, reporte pronto para o pushback e acionamento. Final 72, desce para 2.000 pés, autorizado em LSX3, reporte estabilizado. Para 2.000 pés, reportará estabilizado em LSX3. Bruno 170, desça para 3.000 pés, ajustando 0 no 4, reduza para 2.009. 3.000 no 4, edição 2.009 no 170. Bruno 970, acena a identificação, desça para o nível de voo 050, via chegada com MED 1. Salvador, Oxa 6313, no site 142 a bordo, estamos com 5 horas, Alterna Galeão. 5 horas, Galeão, confirma o Belvê? 142. Sim, isso aqui é via Pátio 1 no Índia, quanto de espera chama pronto, altímetro no 0, não faz. Pátio 1 no Índia, no ponto de espera chama pronto, 6313. Gol no 170, desce para 2000 pés, autorizado Electric 3, reporte estabilizado. 2000, autorizado F6, para a vez não na frente da água. São 3178, aciona a identificação, desça para o nível de voo 060, via chegada com a MED 1. Com a MED 1, via, desça 060, vem de volta. Gente, 5972, tráfego avistado, autorizado com 510, vento 210, grau 05. MED, livre pouso 10, 5972. Missão de voador, não interceptar para os meus próprios? 888, desça para 3000 pés, ajuste no 0 no 4. Estabilizado, voo 1170. Chama a torre, frequência 118, decimal 6. 86 graus, boa noite, controlado. O 6313, está no ponto de espera pronto, visual para a navegação. Gente, chama 6313, como que é a mais uma aeronave aproximando, já a uma milha do externo, uma tempestade. Salvador, boa noite, o 1170, 2 milhas do Índia Serra. O 1170, continua a aproximação, número 2 aproximação. Gente, aguardando, você está dentro do 1170. E 5972, Solas 49, libera direito, taxi via Alfa, Kilo, Faixa 3. 6 Romeu, posição prevista. Livrando direito, Alfa, Kilo, Faixa 3, posição prevista. 6 Romeu, posição. Autorizado, 1010, vento 210, grau 049. Telefone na 1010, 313, autorizado a NR manter tipo no zero. Ali mantém pressão no zero, chama minha 313. Bom, 1170, Paulo 51, não libere a direita, chame a posição, mantém escuta, taxi via Alfa Juliette até o gate 07. Alfa Juliette para 07, bom, 1170. Dia 3 mil pés, 1882. Bom, 1882, desça para 2 mil pés, autorizado elétrico 3, reporte estabilizado. 2 mil, reporte estabilizado, 1882. 1970, desça para 3 mil pés, reduza para 1909. Desça para 3 mil. 970, ajuste no 0 no 4. 4. Com 1970, para o sequenciamento, mantenha presente pro limite ao localizador. Vai manter presente pro limite ao localizador, vamos lá. Então 3178, reduza para 2209, desça para 4 mil pés, ajuste no 0 no 4. 2209, 4 mil no 0 no 4. 3-1-3, decolou 5-3, chama controle 1-1-9, decimal 8, bom. 19-8, boa noite, 6-3-1-3. Salvador, uma boa, Xenia 6-3-1-3. Xenia 6-3-1-3, contato radar na decolagem, suba para o nível 360, saída São Bruno. 360, subindo, Xenia 6-3-1-3, pode voar com prodilidade. 6-3-1-3, mantenha via saída. Via saída, 6-3-1-3. Com 1-888, chama a torre, frequência 1-1-8, decimal 6. 1-1-8-8, boa noite. 1-1-8-8, visual, ainda não. Tente reporte visual. Cara. 1-1-8-8-8 autorizado pouso, piscina 0, vento 220 graus, 0-3-8. Autorizado pouso, não no 0 com 8-8-8. Atingiu o visual 1500 pés. Gente. Atingindo 3.000, pode baixar 2.000 ou até 3.178? 3.178, autorizado 2.000 pés, ILS X-Ray, redução para 1.80 nós, reporte estabilizado. Ok, reduzindo, desce 2.000, vai reportar estabilizado. Bruno 970, chama a torre 1.86. Meu nome é 224, aciona a identificação, deixa para o nível de voo 050, via chegada Bom Med 1. Via Bom Med 1, 050, 1888, solo 59, libera direito, chama o solo em 1212, decimal, posição taxi via Alfa Kilo, baixo 3, 1 Romeu, posição prevista, mantém misto. Taxi Alfa GDS, posição 1-1, aguardando a pistola. Torre Voa 970. 1970, continua a aproximação, aguarda a pista livre. Vazando, 1888, posição prevista na parte 3 é 1 Romeu. 1 Romeu, gol 1888, esperando. 1970, autorizado pouso, piscina 0, vento 210 graus, 039. Tive pouso, gol no 970. Estabilizou o CA 3178 Campo Alista. CA 3178 chama a torre frequência 118, decimal 6. 186, boa. 980 para o táxi, que eu tenho 109, 2 horas e 12 minutos de autonomia, altera Marcelo. Tem um Zóver? CB é 109. Taxi vem ainda, ponto de espera chama pronto, altímetro no 094. Eu vi táxi, via Índia. Está tirando a sua esquerda. Torre de Salvador, uma boa, Tan 3178 estabilizado, passando via Sierra, vai ser travado. Tan 3178, continua a aproximação agora do satélite. Continua aguardando o satélite. ONU 970, solo 01, no Libéria Direito, taxi via Alfa, Kilo, Pátio 3. ONU 970, pode cotejar novamente. A transição está incompreensível, muito baixa. E agora como está dizendo? Alfa, Kilo, Pátio 3. 2/2. Livre pouso 0 no 0, 3178.